Panorama Agrícola para 23 de fevereiro de 2016, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Feira de lua cheia, um abraço para você aqui do Panorama Agrícola, 23 de fevereiro de 2016. Eu sou Mauro Moirer e comigo na mesa de som está o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: os últimos serão os primeiros. Confira no Panorama Agrícola desta terça-feira uma dica para o controle do uso do açúcar. No noticiário começa hoje o dia de campo da Cooper Campus. E na entrevista, tecnologias de cultivo protegido e sistemas de condução alternativos para fruticultura de caroço. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola. Nosso e-mail, panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Evite em demasia o uso de açúcares. Frutas naturais ou secas substituem aquela vontade de comer doce. Prefira gelatinas sem adição de açúcar. E coma alimentos que ajudam a diminuir a necessidade por doces. Frutas em geral, em especial banana, grãos e castanhas. É hora das notícias. Começa hoje e vai até quinta-feira em Campos Novos o campo demonstrativo da Cooper Campus, tradicional evento que chega agora à 21ª edição. Você encontra no dia de campo da Cooper Campus oportunidades de negócios, experimentos com resultados reais, demonstração em comparativos de testes, validação de novas tecnologias e lançamentos, produção com sustentabilidade, seminários, palestras, informações sobre medicamentos, pecuária, nutrição animal e também exposição de animais. Empresas de sementes de milho, soja e feijão, empresas de fertilizantes e defensivos e expositores de máquinas, equipamentos e veículos. Também encontra no dia de campo da Cooper Campus as melhores linhas de crédito e opções para agricultura familiar e agroecologia. Hoje, amanhã e quinta-feira em Campos Novos. A Embrapa apresentou recentemente ao Ministério da Agricultura modelos de abatedouros móveis. Três versões do abatedouro móvel desenvolvido pela Embrapa Suínos e Aves de Concórdia e pela Engemac, empresa de Peritiba, Santa Catarina, responsável pela construção, foram apresentados na Superintendência em Florianópolis e para a parte técnica do Ministério da Agricultura em Santa Catarina. Os abatedouros móveis são para suínos, para aves e para pescados. O primeiro modelo de abatedouro móvel para suínos foi lançado no ano passado pela Embrapa e está validado por órgãos sanitários dos estados de Santa Catarina e da Bahia. Busca-se agora também a certificação no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o SISBI, para que a carne produzida nos abatedouros móveis possa ser comercializada em todo o país. Confira a entrevista de hoje. Tecnologias de cultivo protegido e sistemas de condução alternativos para a fruticultura de caroço. Esse é o assunto da entrevista de hoje do Panorama Agrícola, que Gabriel Leite, da Gerência de Comunicação e Marketing da EPAGRE, fez com André Luiz de Souza, pesquisador da Estação Experimental da EPAGRE em Videira. Hoje nós estamos demonstrando então para os técnicos e produtores da região as tecnologias de cultivo protegido e trabalhando também com um sistema de condução alternativa aos fruticultores que trabalham com fruta de caroço, que hoje estão aí talvez reféns de de uma única opção de sistema de condução. Então nós temos como proposta, né, estamos estudando como se comportam algumas variedades num sistema de condução chamado palmeta, que é já conhecido em algumas outras frutíferas, e estamos testando então esse sistema para perseguir. E sobre a cobertura das plantas, vocês estão trabalhando também com plásticos de diversas cores? Isso, a gente está testando aqui tanto a cobertura plástica, né, tradicional com lona de ráfia, que impede a passagem de água, e também com tela, né, tela antigranizo com coloração diferente. A tela testada é de cor vermelha, que existem testes com algumas culturas, algumas variedades, que ela faz com que modifique o hábito de crescimento das plantas, principalmente fazendo com que os frutos, né, tenham o ciclo adiantado e, além disso, uma coloração um pouquinho melhor. Então a gente não consegue ainda afirmar a influência da coloração em relação à qualidade dos frutos, mas sim da eficiência do uso da cobertura independente da cor, né? Com o uso da cobertura a gente consegue fazer com que a planta brote um pouquinho mais tarde e consegue uma qualidade de fruto bastante interessante, principalmente pela maior sanidade que a gente consegue manter embaixo dos pomares. E afora isso, vocês estão trabalhando também no teste de novas cultivares de pêssego aqui na região, né? Em relação à fruta de caroço, a gente tem algumas dificuldades, principalmente em pessegueiro, porque a maioria das variedades, elas não são adaptadas às nossas condições, porque a gente não tem um inverno tão rigoroso, então a gente precisa trabalhar com variedades precoces para que elas brotem de forma adequada, mas com isso a gente tem frequentes problemas com geadas tardias, que é frequente em nossa região. Então a tendência, a gente está buscando variedades que sejam, né, não sejam tão precoces e ao mesmo tempo tenham uma brotação adequada. Nesse sentido a gente tem avaliado várias seleções, tanto aqui da EPAGRE quanto dos programas de melhoramento de instituições parceiras, e a gente vê algumas variedades com potencial, né? Há pouco tempo chegou na região uma delas, o Rubimel, uma variedade lançada pela Embrapa, que se adaptou muito bem à região, né? O Fascínio é uma nova variedade que os agricultores têm buscado bastante, o PS. Então existem algumas novas variedades para substituir aquelas mais tradicionais, então com já um ganho em coloração, um ganho principalmente na aparência e no gosto. Em relação à ameixa, é um pouco diferente, a gente tem talvez um dos únicos programas de melhoramento de ameixeira, né, do país e aqui do estado, e a gente, né, busca nesse programa de melhoramento variedades que sejam, né, que não sofram tanto com o problema da escaldadura, que é hoje a principal doença que faz com que os produtores não consigam colher frutos com qualidade e ter um pomar longivo. Então hoje o foco do programa de melhoramento é variedades resistentes à chinela fastidiosa, que é a escaldadura. Além do pesquisador André Luiz de Souza, Gabriel Leite entrevistou também o gerente da Estação em Videira, Vinícius Cagliari, sobre esse assunto, frutas de caroço no Vale do Rio do Peixe. Bom, realmente a fruta de caroço foi o início da economia aqui do Vale do Rio do Peixe, principalmente o pêssego, e teve uma queda de investimentos e de plantio. Muitos produtores arrancaram fora os pomares, mas com tecnologias novas e com a demanda de mercado está retomando um pouco o crescimento. A Estação Experimental de Videira vem desenvolvendo trabalhos basicamente com variedades, né, que sejam mais produtivas, que sejam mais agradáveis ao público em geral, e toda a parte de manejo, né? Então, o que estamos mostrando nesse dia de campo, então, é a parte de sistemas de condução e a parte de cultivo protegido, tanto com tela antigranizo como com cobertura plástica, que na realidade vem a dar um upgrade, digamos assim, uma melhoria na qualidade dos frutos e na produtividade, e também incide na redução de doenças. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista sobre a fruticultura de caroço no Vale do Rio do Peixe com André Luiz de Souza e Vinícius Cagliari. Tudo fica bem melhor com conhecimento e tecnologia, gerando resultados que melhoram nosso dia a dia. Sustentabilidade é qualidade de vida.